de l'ami Fernando Correia Marques, fazer o cha-cha-cha, dança marambenda, louco para te amar, a minha gata. Voilà, on va démarrer avec l'ami Fernando Correia Marques, qui sera suivi de Maria Lisboa, que Deus te guarde. Meu raio de luz, tu és meu farol, que a mim me conduz. Meu raio de sol, meu raio de luz, eu perco o controle, só tu me seduz. Eu já nem sei o que lhe posso dizer, eu já nem sei o que lhe posso falar. Ela só diz que o tempo dela escasseia. E aí percebi, não são palavras que quero ouvir, mas sim a temperatura sempre a subir. E então aí, aí só quero brincadeira. Meu raio de sol, meu raio de luz, tu és meu farol e a mim me conduz. Meu raio de sol, meu raio de luz, eu perco o controle, só tu me seduz. Meu raio de sol, meu raio de luz, tu és meu farol e a mim me conduz. Estou no teu anzol, tu és minha cruz. Meu raio de sol, meu raio de luz. Quando à noitinha eu tenho em ligar, vezes sem conta convido a jantar, mas ela não quer vir na minha teia. Não são palavras que quero ouvir, mas sim a temperatura sempre a subir. Então aí, aí só quero brincadeira. Resolvi ter com ela para lhe dar o que ela quer. Responde-me ao ouvido, faz-me muito mais mulher. Meu raio de sol, meu raio de luz, tu és meu farol que a mim me conduz. Meu raio de sol, meu raio de luz, eu perco o controle, só tu me seduz. Meu raio de sol, meu raio de luz, tu és meu farol que a mim me conduz. Estou no teu anzol, tu és minha cruz. Meu raio de sol, meu raio de luz, meu raio de sol, meu raio de luz, tu és meu farol que a mim me conduz. Meu raio de sol, meu raio de luz, eu perco o controle, só tu me seduz. Meu raio de sol, meu raio de luz, tu és meu farol que a mim me conduz. Estou no teu anzol, tu és minha cruz. Meu raio de sol, meu raio de luz. Fernando Correia Marques. Meu raio de sol, meu raio de luz, tu és meu farol que a mim me conduz. Meu raio de sol, meu raio de luz, eu perco o controle, só tu me seduz. Meu raio de sol, és o meu farol, só tu me seduz. Vous l'aurez bien compris, hein, c'était pas du poule ou du tout le bon titre que je vous avais annoncé, mais au rail de sol, monsieur Fernando Correia Marques. Maria Lisboa, que Deus te guarde, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Quantas vezes dizias pra mim, mas eu tinha que ir embora, andar pela estrada fora, minha vida era o palco. Tantas vezes eu te quis falar, meu amor, conta comigo. E agora que não estás, Meu consolo é saber que um dia estarei contigo. Que Deus te guarde. Quantas vezes dizias para mim, vai que eu fico à tua espera, e a alma dividida vai seguir a minha vida. Eu contigo fui sincera. Tantas vezes eu te quis falar, meu amor, conta comigo. E agora que não estás, meu consolo é saber que um dia estarei contigo. Que Deus te guarde e te ilumine. Peça ao Senhor que acalme a minha dor. Minha vida é um castigo. Marie Elisbeau sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et si comme Letty, vous êtes dans les embouteillages, et bah 96.2, voilà, bah vous en profitez pour nous écouter. Voilà, un gros bisou Letty. Et puis on va écouter, tiens, cette chanson. Et pour toi, tu vas pouvoir danser dans la voiture, sortir de la voiture si tu es sur la tangentielle, et puis commencer à danser entre les voies. C'est les embouteillages, de toute façon ça avance pas. Mike Lagait sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Siganin. Quebrado como tu também. As lágrimas que deitavas quando choravas não eram de dor, mas sim de felicidade, de pura verdade que é nosso amor. Entreguei-te o meu coração, minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha, minha ciganinha, minha ciganinha. Entreguei-te o meu coração, minha ciganinha, minha ciganinha, para que tu sejas minha, minha ciganinha, minha ciganinha. We'll be right back.

Ai, dá-me moqueca. Seja de frango, de camarão ou de peixinho. Ai, dá-me

na virilha. Dei-lhe um beijo na virilha. Ela disse mais ao lado. Mais ao lado é maravilha. Foi mais ao lado e o meu coração parou.

consigo. Quero ficar presa na boca e a dar-te beijos, carícias, e saber que ficas assim louco envolada a ti. Quero sempre ficar desse sonho real. Eu não quero acordar. Eu não quero acordar se não estás. O teu olhar mostra o teu calor. Viver a vida com outra cor. O que eu mais quero é o teu amor. Eu não quero acordar se não estás. O teu olhar mostra o teu calor. We'll be right back. essa mulher espera que eu vi. És uma celaia que chama por mim. Morena bonita, vem que eu estou aqui. Pois o meu amor está pronto pra ti. Oh, essa bela, essa bela. Parabéns pra ti. Se tu já tens outra, eu digo-te assim: parabéns.

11h59, il est temps pour moi de vous laisser, de vous souhaiter une excellente semaine, de vous dire qu'on va se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts. Je vous embrasse fort. Voilà, quelques soucis avec le standard de Radio Arc-en-Ciel. On espère que ça sera résolu dès la semaine prochaine. Pour retrouver vos dédicaces, bien entendu, au 02 38 43 48 00. Je vais vous laisser avec les infos du Portugal. Et puis cet après-midi, vous retrouvez mon poteau Michel dans l'émission Cocktail Coloré. Et puis demain matin, dès 9h, à Musique et Boss avec Laurenceau. Et puis nous, on se retrouve dans une semaine. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine à tous et à toutes. Plein de gros bisous. Et puis, sortez couverts. Bye bye, bisous. Arc-en-ciel et les midi en France, 11h au Portugal, bon appétit. São 11 horas da manhã em Portugal continental e na